Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Começa agora mais um Mundo do Futebol. Há muito tempo que não há edições e eu fiz a promessa de que quando voltássemos iria trazer até vocês, realmente iria trazer então até vocês, o grande que foi o Real, Sociedade, que conseguiu dois títulos consecutivos, na Liga Espanhola. Mas, entretanto, decidi mudar um pouco as coisas, aliás. Porque realmente foi isso que demorou mais tempo. E decidi, já que estamos numa tarde-noite desportiva, com respeito à Liga dos Campeões, que vai prolongar-se também amanhã, com Porto e Benfica, decidi hoje trazer-lhe, já agora boa sorte ao Sporting, diziam então que vou trazer-lhe, nesta terça-feira, a história de um clube que ficou para a história do futebol europeu. Na década de 90, tivemos um certo medo de um clube chamado Estrelas Vermelhas de Belgrado. Confesso que quando era pequeno não tinha bem a noção do que era este clube. Depois, mais tarde, vim a perceber. Vou falar-lhe da época 1990-1991. Nós já vimos alguns clubes, que não é muito habitual, a serem campeões europeus. Mas naquele ano vimos algo tão surreal, não pelo título em si, mas por tudo o que rodeava esse título. Falo-lhe de quando o Red Stars Belgrado, ou Crvena Zvezda, venceu a Liga dos Campeões. Foi no ano de 1990 que começou uma das mais emblemáticas provas da UEFA. A Liga Internacional, ou a Federação Internacional, que reúne as várias federações nacionais de clubes. Neste caso, desde 1956, que esta entidade desportiva, a UEFA, realiza uma prova em que junta vários participantes das suas federações nacionais. Juntando esta, juntaram-se outras, para além da Liga dos Campeões. Juntou-se a Taça UEFA, a Taça das Taças, a Taça Intertoto, e em tempos esta Taça UEFA chamava-se Taça das Feiras. Pois então se passou a chamar Taça UEFA. Atualmente só há duas competições, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. A verdade é que esta Liga dos Campeões, por norma, tem quase sempre os mesmos, vamos dizer assim. Ou seja, aqueles clubes que já são esperados. Ainda assim, tivemos algumas surpresas, como por exemplo, em 86-87, quando o Porto foi campeão da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern de Munique. Mas, ainda assim, o Porto não é uma surpresa tão grande quanto foi aquela que viremos a assistir alguns anos mais tarde. Em 1991, a equipa da antiga Jugoslávia, o Crvena Zvezda, ou se preferir, Estrela Vermelha de Belgrado, foi campeã desta competição. Certo, não nos moldes em que a conhecemos hoje, mas também tendo em conta que o número de países não era tão vasto quanto hoje e as regras de participação hoje também são mais extensas. O futebol também é outro. Mas naquela altura, sim, houve 5 rondas. A equipa do 5 rondas com duas oportunidades para cada equipa, seja o jogo ida e volta. Digamos que é uma espécie de 16 avos de final, oitavos, quartos, meias e final. Era, portanto, não era, era algo mais restritivo. Se vencer, não era tão, ou seja, se não havia tantas etapas para vencer, também era verdade que era mais difícil fazer parte deste quadro de 32 clubes a participar. O que é certo é que, eu deixo aqui fazer as contas, e se pensamos bem, não há tanta diferença assim. A diferença é que agora se organizou em grupos, para depois então passarem só aos oitavos de final os dois primeiros, portanto até nem é assim tanta diferença. Mas dizia eu que esses 16 avos de final ficaram então marcados por um Estrelas de Belgrado com o tanto da equipa da Jugoslávia contra o Grasshoppers da Suíça. A A equipa de Belgrado até não conseguiu grande resultado frente à equipa da Suíça. 1-1 em casa. Depois, fora, conseguiu o que era necessário para não perder logo na primeira eliminatória. Venceu por 4 bolas a 1 a equipa do Grasshoppers da Suíça. Passou. Mas o que veio a seguir é que começou a chamar a atenção. Os Estrelas Vermelhas de Belgrado era um clube que, enfim, já se conhecia à fama. Mas depois acabou então por chamar ainda mais a atenção porque venceu por 3-0 em casa a equipa escocesa do Glasgow Rangers, um clube com outro potencial e bem mais conhecida nas competições europeias do que a equipa do Estrelas Vermelhas de Belgrado. E realmente em casa o Rangers ainda conseguiu neutralizar a equipa do Red Star de Belgrado. Empatou 1-1. Acho que a vitória de 3-0 do Red Star de Belgrado, em casa, na Jugoslávia, a equipa do Estrela Vermelha conseguiu passar à fase seguinte, os quartos de final. Foi aqui que as coisas mais se desequilibraram. Quer em casa, quer fora, o Estrela Vermelha de Belgrado jogou contra uma equipa, ainda assim, bastante inferior, mas era o que havia naquela altura. O Dinamo Dresden, da Alemanha. A equipa jugoslava venceu por 3-0 nos dois encontros, totalizando um total de 6-0. Sendo que no segundo estava relacionado com uma. Enfim, uma desistência também. Alguns problemas. Alguns problemas. Com respeito ao jogo, creio que o Dinamo Dresden se atrasou e daí houve também essa vitória da equipa do Dinamo do Estrela Vermelha. O grande tomba gigantes deu-se quando a equipa do Estrela Vermelha de Belgrado eliminou a equipa do Bayern de Munique nas meias-finais. O Bayern de Munique, que pertencia à Federação Alemã, ou seja, à República Federal Alemã, fez com que realmente houvesse aqui um grande tomba gigante. Em casa, a equipa do Bayern de Munique perdeu por 2 bolas a 1. E, quando chegou à vez de jogar em terreno jugoslavo, empatou a 2-2. Assim sendo, a eliminatória ficou a 3-4. E, como o jogo original foi na Alemanha, a equipa do Estrela Vermelha passou mesmo à final para jogar contra a equipa do Olímpico de Marselha, o Marselha que nós já conhecemos bem. A equipa do Marselha foi uma equipa que justificou toda aquela luta e também a sua chegada à final. Impôs-se frente à equipa do Estrela Vermelha de Belgrado e chegaram ao final empatados a 0-0, depois dos 120 minutos. Foi necessário ir-se a penaltis para que, e por 5-3, a equipa treinada por Petrovic conseguisse, pela primeira e única vez, não só a presença numa final, mas também, consequentemente, o título. Sim, esta foi a única vez que o Estrela Vermelha de Belgrado se qualificou para uma final. Embora fosse um clube respeitado, porque era um clube forte, mas ainda assim, nunca era previsível que este clube chegasse esta final e muito menos que vencesse. Até, por exemplo, o Bayern de Munique. O mais irónico disto tudo é que a equipa do Bayern de Munique era da República Federal Alemã, enquanto que a equipa do Dinamo Dresden pertencia à equipa da República Democrática Alemã. Ou seja, eliminou duas equipas de duas Alemanhas diferentes, algo que, por força das circunstâncias, só poderia acontecer uma vez, porque depois as duas Alemanhas reunificaram-se. Já agora, com respeito à questão do jogo com o Dinamo Dresden, na Alemanha, os alemães abandonaram a partida aos 78 minutos. Foi um tan-tan-tan-tan muito difícil de explicar, numa altura em que o Red Stars vencia por 2-1. Agora, por uma questão diplomática, isso já não é muito frequente de acontecer, mas ainda recentemente tivemos a situação do jogador do Galatasaray que se recusou a jogar pela seleção nacional depois de ser insultado. Para todos os efeitos, jogos abandonados a meio já são difíceis de se encontrar. E ainda bem, o futebol agradece. Mas nesse dia, no estádio San Nicolás, em Bari, na Itália, a 29 de maio de 1991, a equipa de Belgrado escreveu uma história bonita. Treinada por Petrovic, a equipa alinhou com Stojanovic, Belodidze, Navdovski, Sabadinovic, Jugovic, Marovic, Mihajlovic, Binic, Savicevic e Stojic, que entrou aos 84 minutos, bem como Prozinecki e Pantsev. A equipa do Olympique de Marselha, que era treinada por Gotthals, alinhou com Olmeta, Amorós, Boliv, Moser, Dimeco, que entretanto saiu para dar lugar a Stojkovic, que entrou já no prolongamento aos 112 minutos, ou seja, a 8 do fim, Fournier, que saiu aos 75 minutos para dar lugar a Verkruijs, ao holandês, Germain, Cazoni, Pelé e Papin. O árbitro foi Lanese, de Itália. Como já disse, foi um jogo renhido que acabou 0-0 ao fim de 120 minutos. A equipa do Olympique de Marselha não baixou os braços nunca com respeito à equipa do Red Stars Belgrado. A surpresa, sem dúvida, desta Liga dos Campeões. Para a equipa do Red Stars Belgrado, marcaram nas grandes penalidades Prozinecki, Binic, Belodidze, Mihajlovic e Pantsev, sendo que Prozinecki era um jogador talvez o mais internacional desta equipa para os franceses, o Olympique de Marselha. Amorós marcou, mas o penalti não foi validado e depois falhou. Cazoni, Papin e Moser marcaram para a equipa do Olympique de Marselha. Mas quem conseguiu mais golos foi mesmo os Estrelas Vermelhas de Belgrado. Na próxima semana vou voltar a um. Não diria neste caso a um tão raro, uma tão rara presença, mas ainda assim a um clube que também venceu por uma vez apenas a Liga dos Campeões. Repare, estou a referir-me à Liga dos Campeões. Vamos recuar um pouco mais no tempo e deparar-nos com uma surpresa que foi o Steaua de Bucureste, um clube que tem a sua força e que em tempos a dividiu com o Rapid, da mesma cidade romena. Mas uns anos antes, na década de 80, o Dinamo de Bucareste foi mesmo campeão da Liga dos Campeões. Vamos ficar a conhecer todo esse trajeto na próxima semana, mas porque acho justo, antes de terminar, deixe-me apenas dizer por onde passou a equipa do Olympique de Marselha, que foi finalista vencida. Sem grandes detalhes, a equipa venceu a equipa do Dinamo de Tirana, da Albânia, por 5-1 em casa e com empate a 0 na segunda volta. O mesmo, ou seja, neste caso na Albânia. O mesmo Marselha jogou depois, primeiro em casa do Lech Poznan, da Polónia. Aí perdeu por 3-2, mas depois venceu por 6-1 em casa. O total da eliminatória foi 4-8. Nos quartos de final, a equipa jogou frente à equipa do AC Milan, ou seja, o AC Milan da Itália. Empatou 1-1 frente ao AC Milan, no estádio de Milão. Depois, em casa, o seu estádio, venceu por 3-0. E este jogo não teve problemas. O mesmo não se pode dizer do Spartak de Moscovo, Real Madrid, e do Red Star Belgrado, que já aqui referi com a equipa do Dinamo de Dresden. Mas enfim, dizia eu então que a equipa do AC Milan empatou em casa 1-1 com o Olympique de Marselha, mas depois os marselheses venceram por 3-0 em casa. Na semifinal, nas meias finais, a equipa, como já disse, do Bayern de Munique perdeu com a Estrela Vermelha de Belgrado, e o Spartak de Moscovo, que começou a jogar em casa, também foi eliminado. Perdeu os dois jogos. O primeiro por 3-1 em casa, o segundo por 2-1 em casa do Olímpico de Marselha. No total de eliminatória, 5 golos para a equipa de França, apenas 2 para os soviéticos do Spartak de Moscovo. Por fim, e mesmo para terminar, o contexto é muito interessante. Nas meias finais estavam três clubes de três países que se desintegrariam ou começariam a desintegrar-se exatamente nesse mesmo ano, 1991. A União Soviética dissolveu-se oficialmente em 1991. A Alemanha Federal Democrática reuniu-se precisamente no mesmo ano, em 1991. A Jugoslávia entraria em guerra no ano seguinte. Daí resultou a partição da mesma Jugoslávia em vários países. Atualmente, o Estrela Vermelha de Belgrado integra o Campeonato da Sérvia, já que Belgrado é a capital deste novo país. Eu fico por aqui. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde, de uma ótima noite, aliás, e voltamos então a encontrar-nos na próxima semana para falar dessa vitória do Dinamo de Bucareste. Boa noite e bom futebol!